Poderia imaginar que sairia ali de Lodebar alguém que era desprezado. Mefibosete, o rei mandou chamar. Era ele um simples aleijado, quem olhava não dava valor. Mas o lugar onde foi vergonha é o lugar onde Deus te honra. O inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir, pois teu elo é tão forte como Jonatas e Davi. Mesmo que pareça que é o fim, Mefibosete, agora quem diria? Um simples aleijado.